Erivaldo expulsa aos 20 minutos depois de ter agredido o jogador Guina. Depois também de troca de pontapés com Marco Antônio, depois agrediu Marco Antônio, agrediu Roberto Dinamite, o pau comeu na casa de Doca, Erivaldo expulso, Botafogo com 9 homens. Quando ataca o Vasco pela direita, vem Catinha, carimbo centro, executa, quarta Mendonça, atrasa, deixa na zaga, vem apertado Chiquinho, me falta de Afrânio, Bradesco informa.